inferno sou budista, mas não verão no rista. Inferno sou budista, mas não verão no rista. Inferno sou budista, mas não verão. Sou budista, mas não verão budista. Inferno sou budista, mas não verão budista. Inferno sou, mas não vem.